pra mudar assim o coração. Quem viveu enganando sempre a paixão? De onde vem este sentimento sedutor? Que não tem fim, conta pra mim o segredo deste amor. Apaixonado por ninguém, e hoje estou ao seu lado.